Um frio e duro concreto me traz de volta à consciência. Meu peito arde conforme luto para respirar. Acabo tossindo e cuspindo, soltando um pegajoso e viscoso líquido de minha boca e nariz. A primeira respiração profunda queima como ácido. Este local, onde quer que esteja, tem um cheiro intenso de amônia. Onde estou? Como cheguei aqui? Tudo que me lembro foi de ter virado em uma curva em uma estrada. Uma luz muito forte. Então, de escuridão. Olhando pela sala, vejo centenas de cilindros de vidros brilhantes. Cada um deles contendo um homem ou mulher suspenso em um fluido vermelho e borbulhante. Tubos e fios saem de seus corpos nus, conectando-os a algum tipo de equipamento que acredito ser de suporte de vida. O tanque de onde saí está vazio e o fluido vermelho espalhado por todo o chão à minha volta. Minha pele está irritada e dói onde os catéteres e monitores estavam em meu corpo. Por quanto tempo, talvez eu nunca saiba. Encontro minhas roupas e pertences dentro de um saco plástico em um pequeno compartimento próximo ao cilindro onde estava. Ouço agora um motor elétrico diminuir a potência ou desligar. Ouço agora um motor elétrico diminuir a potência ou desligar. Canos pressurizados quebram seus selamentos e pistões pneumáticos assobiam. Através da enorme sala, outro cilindro expele seu conteúdo, liberando outro cativo no chão de concreto. Segundos depois, um terceiro cilindro repete o processo de expelir seu cativo, e então um quarto cilindro. Seria uma falha mecânica? Ou teria alguém intencionalmente liberando? Segundos depois, um terceiro cilindro repete o processo de expelir seu cativo. Então, um quarto cilindro. Seria uma falha mecânica? Ou teria alguém intencionalmente liberado seus prisioneiros? Agora não importa. Existem outros como eu. E eu não estou sozinho. Antes que possa reagir, luzes amarelas começam a piscar e sirenes disparam, ferindo meus ouvidos. Não compreendo o que está acontecendo, sou tomado pelo pânico. Para onde devo ir? De relance, consigo notar diversas sombras através dos cilindros. Um par de pequenas formas ao lado de uma bem maior. Todas elas de. Antes que possa reagir, luzes amarelas começam a piscar e sirenes disparam, ferindo meus ouvidos. Não compreendo o que está acontecendo. Sou tomado pelo pânico. Para onde devo ir? De relance, consigo notar diversas sombras através dos cilindros. Um par de pequenas formas ao lado de uma bem maior, todas elas desproporcionalmente inumanas. A terceira forma, com aproximadamente 3 metros de altura, faz uma série de estranhos e incompreensíveis sons. Então as outras entram em ação. Um brilho estranho emana daqueles olhos bulbosos e negros como óleo. Meus instintos dizem que essas criaturas não são deste mundo. Saio correndo o mais rápido possível, tossindo, engasgando com os olhos queimando no ar acre. Corro em direção aos outros cativos. Quem sabe juntos consigamos fugir deste pesadelo. Cenário 2. Reativando os elevadores. Eu e os outros sobreviventes corremos para o elevador. Perseguimos pelo som trovejante das botas militares. Eu e os outros sobreviventes corremos para o elevador. Perseguidos pelo som trovejante das botas militares. Uma olhada rápida para trás e consigo ver uma daquelas coisas, seja o que for, olhando para mim de um espaço em um painel. Uma olhada rápida para trás e consigo ver uma daquelas coisas, seja o que for, olhando para mim de um espaço em um painel de manutenção aberto. No painel de controle do elevador, vejo botões com os números 5, 6 e 7. Sem saber qual deles escolher, aperto rapidamente todos eles. A porta se fecha antes que os soldados cheguem para nos parar. A porta se fecha antes que os soldados cheguem para nos pegar. Eles batem na porta e tentam abri-la à força, mas o elevador começa a se mover. Eles batem na porta e tentam abri-la à força, mas o elevador começa a se mover. Movendo-se lentamente, noto que estamos subindo. Pelo menos tenho um momento para recuperar o fôlego. Repentinamente, os freios mecânicos apitam e o elevador para bruscamente. As luzes se apagam. Os guardas devem ter cortado a energia. Através de uma grade no teto do elevador, vejo uma luz de emergência piscando acima. Com a ajuda dos outros, subo no teto do elevador e abro as portas para o próximo andar. Preciso fazer o elevador voltar a se movimentar, mas como? Avião passando. Vai pegar, né? Provavelmente. Procurando rapidamente a área em volta, encontro um antigo painel de controle. Um texto verde passa na tela preta. Procedimento de bloqueio de emergência iniciado. Pessoal autorizado. Acessar painéis de manutenção para redirecionar a energia. Um dos outros me chama próximo ao armário de aço. Ele encontrou diversas máscaras de respiração. Eu coloco uma delas, e a ardência nos meus olhos e pulmões diminui. Mas não tenho muito tempo para aproveitar a sensação. O som das botas ecoa pelo corredor. Eles estão chegando. Cenário 3. Os híbridos. Apesar do alívio inicial de retornar à segurança do elevador, rapidamente percebo que isso é uma armadilha. Através da abertura no teto do elevador, vejo diversas sombras de aliens descendo até mim. Na hora certa, o elevador para ao chegar no quinto andar. Saio correndo para um corredor, trombando com uma pessoa com olhos esbugalhados atrás de um óculos grosso dentro de uma roupa de proteção. Quando ele me nota, ele tenta uma fuga rápida, mas facilmente o pego em sua roupa que atrapalha a movimentação. Forçando-o contra a parede, eu exijo saber o que diabos está acontecendo aqui. Ele zomba dizendo: "Você já está morto. É apenas estúpido demais para saber isso." Cheio pelo medo, eu soco na barriga e retiro seu capacete. Exposto ao ar ácido de amônia, ele começa a tossir violentamente, conforme me preparo para dar outro soco. Ele levanta as suas mãos defensivamente. "Pare!" ele diz. "Não me bata novamente! Eu direi o que quer saber." Engasgado e com o corpo contra a parede, ele escorrega até sentar-se no chão. Ele me conta que é um cientista. Este local é um centro de pesquisa construído pelo governo como parte de um acordo com extraterrestres que vieram à Terra no final da década de 40, procurando refúgio. Liderado pelo Alien, o cientista conhecido como Dr. Cronos, as criaturas fugiram de seu mundo para escapar de uma praga que estava extinguindo sua espécie. Em troca dos segredos das tecnologias avançadas dos visitantes, o governo forneceu santuário, recursos e acesso à população civil. Para serem usados em testes. Dr. Cronos veio para a Terra por ter descoberto similaridades. Entre o DNA humano e sua espécie. Além dos humanos serem imunes à praga alienígena, Dr. Cronos espera usar o código genético humano para fazer uma reengenharia em sua espécie para salvar seu povo. De acordo com este cientista, você pode agradecer ao Dr. Cronos e às centenas de civis que, de forma indesejada, cederam a sua lâmina. Por tudo desde a tecnologia de camuflagem até seu celular. Dou outro soco em sua barriga, enfurecido pelo pensamento de vidas humanas tratadas de forma tão desumana. Então o ergo e exijo que me diga como sair daqui. Ele me diz que somente um elevador neste andar vai para cima, através de uma saída de ar conectando os dois andares. Mas chegar a ele não é suficiente. O elevador é bem guardado. E somente pessoal acompanhado por guardas de elite podem acessá-lo. Então, somente conseguindo um uniforme de guarda de elite conseguiria chegar ao elevador. Repentinamente, um grito de outro mundo ecoa pelo corredor, me enchendo de medo. O cientista sorri estranhamente e diz: parece que o Dr. Cronos liberou os híbridos. Não perco tempo perguntando o que seria um híbrido. Preciso de uniformes. Agora! Cenário 4. Saindo da frigideira. Vestido com a armadura pesada do soldado morto, rezo para que ninguém perceba o sangue nela e se... de seu antigo dono. Conforme o elevador ganha vida, consigo respirar novamente. Com os gritos de outro mundo das terríveis criaturas das quais acabei de escapar, ecoando pelos andares inferiores. Com alguma sorte, a quarentena do andar finalmente me permitirá deixar os horrores para trás. Conforme saio do elevador, vejo dois guardas postados em um posto de segurança, separados por um grosso vidro à prova de balas. Eles estão olhando diversos monitores. Mantendo seus olhos na tela, um dos guardas pergunta: o que está acontecendo lá embaixo? Por que abriram as portas do inferno? Parece que abriram as portas do inferno. Não sei bem o que responder. Então ele vira para olhar para mim e nota o sangue em meu uniforme. Ei! Ele diz. Você está bem? Então seus olhares se cruzam e qualquer sinal de confusão se vai de sua face. Espera um minuto. Você não é o Steven! Antes que possa responder, ele bate em um botão na parede. Um som ensurdecedor preenche a sala. Fugitivos! Ele grita ao microfone. Repito! Ratos de laboratório soltos no quarto andar! Feche todos os acessos ao andar! Os guardas pegam seus rifles e correm para a porta de saída da sala, selando o acesso. Vou precisar de outro meio de sair deste andar. Ciente de que jamais venceria os soldados em suas armaduras de elite, eu retiro a minha o mais rápido possível. O alarme continua ensurdecedor. Dedos longos e cinzas surgem na porta do elevador. Conforme a porta do elevador começa a se abrir, olhos bulbosos e negros como óleo me observam através da fresta. Ouço um sibilar triunfante junto ao alarme. Os caçadores encontraram sua presa. Cenário 5. Cenário 5. O enxame. Rajadas de tiros atrás de mim criam gritos tanto humanos quanto inumanos. Todo o andar de quarentena está repleto de lutas. Meus músculos ardem com a fadiga. Eu e outros fugitivos corremos para a abertura no incinerador. Rajadas de tiros atrás de mim criam gritos tanto humanos quanto inumanos. Todo o andar de quarentena está repleto de lutas. Meus músculos ardem com a fadiga. Eu e os outros fugitivos corremos para a abertura no incinerador. Conforme olho dentro, um jato de calor passa por mim. Grades de aço em cada andar estão abertas contra as paredes. Travadas no lugar devido ao meu acesso. Grades de aço em cada andar estão abertas contra as paredes, travadas no lugar devido ao meu acesso ao painel de manutenção do incinerador. Começo a escalar as grades para acessar o próximo andar acima. A grade queima meus dedos e o calor é quase insuportável. Meu suor ensopando toda a minha roupa. Acabo escorregando. Mas poucos centímetros abaixo me seguro, evitando cair no calor infernal metros abaixo. Conforme luto para recuperar o tempo perdido, vejo um par de olhos negros bulbosos olhando para mim de uma porta aberta mais abaixo. Uma batida de coração depois, mais se juntam a ele, até que uma horda de criaturas macabras derrubam as portas. As primeiras criaturas sibilam, e a horda de criaturas surge abaixo de mim como uma massa única. Rapidamente me jogo pela porta aberta do terceiro andar e corro pelo corredor. A massa de criaturas ensandecidas vaza através da saída do incinerador, dividindo o corredor em dois e me separando do resto dos indivíduos. A massa de criaturas ensandecidas vaza através da saída do incinerador, dividindo o corredor em dois e me separando do resto dos fugitivos. A muralha de alienígenas vem em minha direção. Dessa vez estou sozinha. Fim? Se tiver algum problema, retorne. Valeu, abraço.